capítulo de número 3 da primeira epístola de Pedro, versículo de número 15. A primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículo de número 15. Quem achou, diga amém. Que diz assim a palavra de Deus: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu vou contar até três. Eu quero convidar vocês para recitar o versículo de número 15, todos em um só coro bonito. Um, dois, três, leiam. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder. Eu quero que você pegue na mão do seu amigo, da sua colega, diga para ele: esperança sem limite. Mais uma vez: esperança sem limite. Podem sentar todos. Muito obrigado. O tema abordado que Deus colocou dentro do meu coração é exatamente o que eu vos pedi para mencionar: esperança sem limite. A Igreja de Jesus Cristo está vivendo os últimos momentos no solo da terra. São dias de crises, dias de trevas, dificuldades, perseguições ao povo de Deus, dias de turbulências, massacres aos cristãos evangélicos. E de todos os lados, uma grande adversidade está se apoderando da nossa vida. O apóstolo Pedro, quando tomou a posição para escrever o versículo de número 15, Pedro estava tomado por uma unção sobrenatural para repassar ao rebanho do Senhor algumas notificações em especiais. Todos sempre farão uma pergunta aos crentes, aos evangélicos: por que tanto barulho? Por que andar tão diferente? Como diz o jovem mais popular lá do mundo: por que vocês, mancebos e moças, não estão curtindo a vida como nós estamos curtindo? Assim diz eles lá fora. Por que é que os vossos trajes são tão diferentes? Vocês, mulheres evangélicas, não andam seminuas, não precisam mostrar as pernas para ser sensual, não precisam mostrar os seios para ver se consegue aguçar um sentimento de um homem, não precisa andar pelada para ver se conquista um casamento. Esta era a pergunta que Pedro estava pedindo para a igreja responder. Por que é que vocês homens andam com uma postura tão diferente no linguajar, no falar, no tratar, no conceder, no estender a mão, no se pronunciar? Esta foi a mentalidade de Pedro. Vocês têm que estar preparado para responder a quem quer que seja que vos perguntar qual é a razão da vossa esperança. Exatamente essa minha esperança, a sua esperança, a esperança da igreja, a esperança do povo de Deus, a esperança do corpo de Cristo. Esperança sem limite. Levante a mão direita bem alta lá em cima, porque Deus tem muito o que falar conosco. crede, esperança sem limite. Todos nós temos uma grande promessa da parte de Deus. As promessas que o Senhor nos outorgara são promessas grandes, firmes, que os homens não conseguem compreender. Temos promessas de sermos pessoas diferentes no dia de amanhã. Temos promessas de galgarmos posições, talvez impensável pelas nossas possibilidades e as nossas fragilidades humanas. Ora, o primeiro tópico dessa mensagem que eu quero falar se chama alimentar a esperança. Todos nós temos que ter esperança. A palavra esperança é bem diferente da palavra esperar. Esperar significa aquele que espera com a certeza daquele que prometeu o que vem pelo aguardar. Esperança é aquele que espera confiando naquilo que não viu, mas confia na palavra de quem prometeu. Esperança é aquilo que não se enxerga. Quando Deus nos faz uma promessa, só depende da nossa atitude, só depende da nossa posição, permanecer na mesma ou no mesmo lugar que Deus nos fez a promessa. Quando eu falo alimentar a esperança, eu quero lhe mostrar uma história verídica. Não é um conto de fada, não é uma história da fada madrinha, ou uma história que alguém simplesmente narrou, mas é um fato verídico. Houve um dia, dentro da Bíblia, que o patriarca Abraão chegou aos seus dias finais na face da terra. E Abraão foi um homem que Deus agraciou para receber o título de ser pai de uma grande nação. Ora, esta grande nação só iria iniciar o seu caminho uma vez que Deus lhe desse um filho para a esposa que era estéril, a irmã Sara. A irmã Sara recebe a visita do Senhor, engravida-se de Abraão. Abraão agora tem um filho junto com a esposa, coloca seu nome de Isaac, que significa sorriso. Isaac desenvolve a sua adolescência. Deus prova o sentimento de Abraão para ver se Abraão lhe amava para receber uma tal promessa. Pede para Abraão matar o filho a quem ama. Abraão vai para as montanhas de Moriá. E quando Abraão vai assassinar seu filho Isaac, o anjo do Senhor aparece pela confiança de Abraão e mostra a ele o cordeiro. Isaac sai de cima da pedra, não é assassinado. A prova de amor de Abraão para com Deus é uma prova inexplicável. Abraão provou para Deus que se Deus pedisse para ele matar a sua família, a sua esposa, em prol de uma chamada, Abraão era capaz de fazer tudo o que Deus queria. Deus não queria que Abraão matasse Isaac. Deus não queria que Abraão matasse Sara. O que Deus queria era saber se Abraão amava a Deus acima de todas as coisas dentro da sua família. A prova tornou-se evidência. Isaac se torna jovem. Chegou a idade de Isaac casar. Assim como qualquer pai que deseja que o seu filho estude, arrume uma boa moça, uma moça de respeito, uma moça sensível ao matrimônio, e que case, e que lhe dê filhos, e que ao seu pai lhe dê neto, e que a sua mãe lhe dê neto. Era o sonho de Abraão. O desejo de Isaac também não era viver o resto da vida dentro da casa do pai, dependendo do pai, porque ele precisava dar sequência a uma promessa que Deus fez. Chegou um dia que Abraão resolveu arrumar uma esposa para o seu filho. Mas como achá-la? Como buscá-la? Aonde encontrar essa jovem ideal? Aonde achar uma moça se Isaac não conheceu ela na escola? Se Isaac não namorou 6 meses, nem 1 ano, nem 2 anos? Como achar uma moça que tenha o mesmo sentimento de Isaac? Se Isaac não tem popularidade com jovens mulheres, se é um rapaz separado, que muito mal sai de dentro da sua casa, direto para adorar o Senhor. Mas Isaac tem alguns mistérios diferentes de alguns rapazes da era que nós vivemos. Isaac tinha uma vida constante de oração, nunca se apartou de oração. Tudo que o seu pai fazia, Isaac levou à risca, cumprindo a passo na sua vida, o exemplo do seu pai Abraão. Abraão chamou um homem de confiança, o mordomo Eliezer, e disse: Eliezer, o meu filho chegou na idade de casar, e eu sei que eu preciso liberar meu filho para ele ter sua família, assim como eu casei com Sara. Prometa-me, Eliezer, que você vai sair agora, vai na terra dos meus parentes, e você vai trazer uma filha dos meus parentes para casar com meu filho Isaac. Prometa-me que você não vai lá na Cananeia arrumar uma jovem para casar com meu filho. Eu quero uma moça da minha casa, da minha parentela, para casar com meu filho Isaac. Parece que Abraão está fazendo acepção de pessoa. Parece que Abraão está com preconceito na vida e não está dando mínima bola para outras nações. Não é este o problema. Quando Abraão disse para Eliezer que queria uma moça da sua parentela, era que Abraão estava assumindo a responsabilidade para que seu filho, depois de casado 3, 4 meses, não voltasse na casa do pai e dissesse: pai, eu estou arrependido de ter casado. Pai, a coisa pior que aconteceu na minha vida foi eu ter casado com aquela jovem. Era isso que Abraão não queria. Era esse mal que Abraão não queria trazer para seu filho. Então Eliezer sai. E quando Eliezer vai saindo da presença de Abraão, Abraão diz: coloque a sua mão debaixo da minha coxa, que você não vai para outra nação trazer uma jovem para casar com meu filho. Tem que ser da minha casa, do meu sangue, do meu prato, da minha parentela. Quão difícil é este voto. Eliezer chama agora Abraão e diz: eu vou cumprir tua palavra, mas eu quero a tua bênção. Abraão coloca a mão na cabeça dele e diz: eu te abençoo. Eliezer não sai pulando como gamo. Eliezer vai diante da sua tenda, dobra seu joelho, faz a Deus uma oração e diz: Senhor, eu quero que o Senhor vá comigo neste caminho, porque o meu senhor Abraão não pode ser decepcionado. E o filho de Abraão, Isaac, aquele jovem que eu vi crescer, que eu vi sua mãe amamentar, que eu vi sua mãe dar mingau na boca dele, eu não quero que ele chore dizendo: Eliezer, eu casei com a moça errada. Eu casei, infelizmente, com a mulher errada. Senhor, se tu tem promessa com Abraão, se tu tem promessa com Isaac, então me faça uma coisa: eu vou fazer dois votos e eu quero que o Senhor cumpra realmente o meu caminho. O primeiro voto é: Senhor, eu vou levar esses 10 camelos, eu vou caminhar dias, vou caminhar noite, e no lugar que eu chegar, a primeira coisa, o primeiro sinal que o Senhor vai me dar, a moça tem que me oferecer água. O segundo sinal, a moça tem que dar água a esses 10 camelos para eu levar ela para casar com Isaac. Eliezer chega no lugar determinado, está cansado, desceu de cima do camelo. Quando ele desce de cima do camelo, ele vê várias moças, pastoras de ovelhas, que acordavam às 4 horas da manhã. Eram moças trabalhadoras, moças que sonhavam o futuro em deixar seu pai e sua mãe e casar com alguém que pudesse sustentar sua vida e ter sua vida particular. Está ali uma jovem, bela, bonita, formosa, mas mesmo formosa, ela não se limita a derramar seu suor. Mesmo bonita e bela, ela não se limita a ter bolhas de águas de cansaço nas suas mãos. Ela não se limita a ter varizes, suas pernas inchadas, de tanto carregar balde de água. Todos os dias, ela tirava água da cisterna, até que Eliezer se aproxima. E quando Eliezer se aproxima daquela jovem, já era o horário dela voltar para casa. Mas ela tinha um bom pai. O seu pai se chamava Betuel. Betuel foi um homem que educou sua filha e seu irmão Labão em toda a sabedoria da terra dos viventes. Ela percebe que o homem está cansado. Ela percebe que aquele príncipe que está na carruagem, que está em cima do camelo, é um homem que veio com muita riqueza. E ela não pode perder a oportunidade. Com todo respeito ao homem, ela se aproxima até ele e lhe diz: posso dar de beber ao senhor? Ele diz: pode dar de beber. Naquele momento ela não percebe. Eliezer levanta a mão para o céu e diz: muito obrigado. O primeiro voto tu cumpriu. Agora tem esses 10 camelos para ela dar de beber. Quando Eliezer bebe água, Eliezer está feliz. Ela nem percebe a lua, o feliz que ele está. Ela volta à cisterna. E quando Eliezer menos percebe, Eliezer é tomado por uma surpresa. Ela volta até ele e lhe faz uma pergunta: o senhor permite que eu dê de água a esses 10 camelos? Senhoras e senhores, eram 10 camelos. Cada camelo bebe 150 litros de água. Ora, a cisterna que Rebeca foi tirar água só tinha no máximo 276 litros de água. Não tinha mais água para 10 camelos. Mas Rebeca era de uma linhagem cristã. Rebeca era um tipo de moça que todo dia ficava na beira da cisterna. Era um lugar que passava caravanas, homens, príncipes, e levava moça para casamento, levava jovens para ser ricas, dias infeliz. Então ela tinha isto no seu sentimento: um dia eu vou acertar em cima da minha promessa, um dia eu vou conquistar o desejo do meu coração, eu vou alimentar a esperança. Agora eu vou lhe revelar dois mistérios que talvez você nunca escutou nessa história da sua vida. O primeiro mistério: Rebeca vai até a cisterna, tira água de uma cisterna que só tem 276 litros de água. Como é que você vai dar 276 litros de água a 10 camelos? Ora, se 10 camelos, cada camelo bebe 150 litros de água, isto significa que são 3 caixas de água de 500 litros de água. Não vai dar água. Sabe qual foi o motivo de água dar? Ou seja, Rebeca dá tanta água para 10 camelos. A Bíblia diz que quando Eliezer partiu em busca da esposa de Isaac, Isaac não ficou no MSN batendo papo como alguns vadios que não tem o que fazer, perdendo seu tempo. A Bíblia diz que quando Eliezer saiu para buscar uma moça para Isaac, a Bíblia diz que Isaac não ficou no Orkut procurando uma namoradinha. Não, a primeira coisa que Isaac fez, correu para o campo, dobrou seu joelho e foi buscar ao Senhor para lhe dar um bom casal. Sabe por que Isaac correu para o campo orar? Isto significa alimentar a esperança. Isaac não conheceu ela na escola. Isaac nunca viu ela na casa de alguém. Isaac nunca contemplou Rebeca brincando com alguém. A única maneira que ele tinha para alimentar o desejo da alma, enquanto Eliezer saiu, a Bíblia diz que ele correu para o campo, dobrou seu joelho e foi orar. Quando ele foi orar, parece que eu vejo ele dizendo: Deus, eu nunca vi a moça, mas não me manda Zé Trabuco para casar comigo, Senhor. Eu nunca vi essa jovem, mas não me manda uma dona encrenca casar comigo. Eu nunca vi ela, não me manda uma Maria noveleira casar comigo. Eu quero uma moça que no mínimo seja como eu. Seja como eu. Escute, senhora. Sabe por que Isaac correu para oração? Porque o peso do sentimento do pai era grande. A preocupação de Abraão era essa: não quero ver meu filho, depois de um mês, voltar para dentro da minha casa e dizer: papai, estou arrependido do casamento. Era o sentimento de Abraão e era o sentimento de Isaac. Alimente a sua esperança, corra para a oração, faça um jejum, vai dar tudo certo na sua vida. Só quem acredita nisso, levante a mão e dá glória a Deus. Agora vejo os senhores. Veja aí, senhora, eu disse que a cisterna de Rebeca só tinha apenas 276 litros de água. Por que foi que apareceu 1.500 litros de água? Ora, Isaac correu para a oração. Isaac tinha um desejo. Quando Deus viu Rebeca, dá de água a Eliezer. Quando Deus viu Rebeca, dá de água a 10 camelos. A oração de Isaac entrou dentro da cisterna. E a oração disse: aumenta a água, cresce água, vem água, aumenta a água, cresce água. Água, vem água. Ei, talvez você nem imagina, talvez você não acredita do que Deus é capaz de fazer pela sua vida. Enquanto você está aqui dando glória, aleluia, pulando, saltando, regozijando, existem pessoas que estão orando por você, existem pessoas que estão clamando por você. Seu filho, sua filha, o diabo não vai ter poder sobre ela. Seu filho, o diabo não vai ter poder sobre ele. Enquanto seu filho está no mundo, enquanto o diabo está tentando destruir sua família, enquanto Satanás quer acabar com o casamento da sua filha, as suas orações aqui nessa noite vai quebrar seta, rebentar laço no meio e desabar as ferramentas de Satanás. Eu acredito nesta palavra, eu creio nesta palavra. Alimente a sua esperança, alimente a sua esperança. Em segundo lugar, acredite na sua esperança. Primeiro, alimente a sua esperança. Segundo, acredite na sua esperança. Se eu não acreditar na minha esperança, o Senhor não pode acreditar nela. Se eu não acreditar nas promessas que Deus me fez, você não tem poder de acreditar nela. Se eu não me der conta de tudo que Deus falou comigo, não é você que vai dar conta para eu lembrar dela. Acredite na sua esperança. Pastor, como é que se acredita na esperança? Vamos lá no Antigo Testamento. Vamos lembrar um pouquinho da história da irmã Ana. A irmã Ana, infelizmente, nesta vida, nasceu estéril. E toda mulher dentro de Israel que nascia estéril era considerada mulher maldita. Mulher toda cheia de mácula. As vizinhas, as colegas, as companheiras olhavam para elas e diziam: infeliz, mulher sem razão, por que tu não se mata? Por que tu não se suicida? Por que tu não tira a tua vida? E aquelas que tinham filhos passavam uma tarde de frente à casa da mulher estéril, cantavam hino, batia palma e dizia: eu sou feliz e tu não é feliz, eu tenho saúde e tu não tens saúde. Às vezes a mulher estéril perdia a paciência, saía lá na varanda, olhava para aquela que estava lhe insultando e dizia: Deus tem um plano na minha vida. E aquelas que dava filhos, olhava para a mulher estéril e dizia: se Deus te amasse, tu dava filho. Se Deus gostasse de ti, tu não nasce estéril. Tu és maldita. Deus não te ama. Deus não tem promessa contigo. Tu és uma mulher que nasceu sem sorte nesta vida. As críticas viriam 24 horas. A mulher estéril andava de cabeça coberta. A mulher estéril não andava de cabeça erguida. A mulher estéril colocava um pano sobre a sua cabeça. E quando ela ia nos mercados fazer compra, ela ia de cabeça baixa. Porque todas as mães em Israel, quando iam fazer compras em ruas, levavam seus filhos apegados nos seus braços, em suas mãos, saltando com alegria. E de repente a mulher estéril, seu rosto já denotava que ela tinha 40 anos. Muitas mulheres estéreis, seu rosto já marcava que ela tinha 50 anos. O rosto de uma mulher estéreis era conhecida. E aquelas que não eram estéreis simplesmente dizia: tu nasceu para sofrer. Tu nasceu sem sorte no destino. Todos nós, um dia desta vida, vamos pagar um preço por aquilo que não praticamos. Muitas pessoas vão olhar para você, muitas pessoas vão olhar para o seu ministério, muitas pessoas vão olhar para a sua chamada e vão detonar a sua vida. Essas pessoas, alguns têm promessa cumprida, vão começar a desacreditar das promessas que Deus lhe fez. Principalmente você, que tem vontade de pregar, mas nunca pregou. Principalmente você, que tem sonho de gravar um CD, mas nunca gravou. Principalmente você, que tem vontade de andar no pássaro de aço, como eu estou andando, e nunca viajou. Mas você é um crente que não tem boca fechada, simplesmente fala o que pensa. Você saiu, foi na casa de fulano e disse que Deus lhe fez promessa. Alguém vai dizer para você que você é louco. Alguém vai dizer para você que é impossível isso acontecer na sua vida. Vão lhe chamar de incompetente. Vão lhe chamar que está delirando. Vão dizer que você está acima dos seus projetos. Vão dizer que Deus não tem nada com sua vida. Você não tem teologia. Você não tem nenhuma formação. Você não tem nenhum seminário. Vão dizer para você que você não tem chamada para esse ministério. Ora, assim Ana, todo dia, Ana acordava e era a mesma ladainha. Segundo a lei do Antigo Testamento, o homem que casasse com a mulher estéril, ele tinha total e absoluta posição governamental para arrumar a serva da esposa, coabitar com a serva da esposa, e a serva da esposa lhe dava filhos, e o filho da serva era registrado no nome da esposa legítima. Sabe o que foi que eu canto? Ana fez, o marido de Ana arrumou a serva de Ana, deitou com a serva de Ana, e a serva de Ana, por nome de Penina, dava filhos a Elcana todos os anos, e todo dia Penina insultava Ana. Em vez de Penina ficar com a boca fechada, levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, Penina ia lá no quarto de Ana, batia na porta e dizia: olha aqui, Ana, mais um bebê Deus me deu. Eu nasci para casar com Elcana. Tu não nasceu para casar com este homem. Tu não nasceu para dar filho. Vai embora dessa casa. Tu vai viver nessa casa se tu és uma mulher infrutífera? Como é que tu vai viver nessa casa se não tem resultado nenhum na tua vida? A tua vida é só chorar. Tu só vive na igreja orando. A gente só vê tu de boca no pó, lamentando. Tem dia que tu veste um saco, coloca cinza na cabeça e fica gemendo o dia inteiro. Tu és uma mulher maldita. Deus não tem promessa na tua vida. Até que um belo dia, Ana acordou triste, Ana acordou amargurada, com sentimento abatido. Todo crente enfrenta esta fase, é chamada fase do apagão. É quando Deus nos faz nascer, é quando Deus nos faz respirar, é quando Deus nos faz falar, é quando Deus faz eu e você acreditar que podemos ser alguém diferente nesta vida. E de repente chegamos na igreja, um vaso se levanta, vem marchando em nossa direção, coloca a mão na nossa cabeça e diz assim: meu servo, grande é a obra que eu tenho na tua vida. De repente passa um ano, dois anos, três anos, pessoas que não têm a mesma chamada que você tem, que é o caso de Penina, você vê crescendo. Pessoas que não têm a mesma intuição espiritual que você tem, é o caso de Penina, você vê prosperando. Pessoas que não têm vocação ministerial, às vezes você vê subindo. Hoje ele é diácono, quando você olha, amanhã ele já é evangelista. Não tem a mesma palavra que você tem, não tem o mesmo conhecimento que você tem. Ele ainda passa perto de você, em vez de ele passar calado, ele passa de nariz empinado, debocha de você e diz assim: tu tem teologia, tu tem formação, eu não tenho nada, estou crescendo, tu tem tudo, mas tu não tem nada. Essas pessoas debocham. É o período do silêncio, é o apagão de Deus. Jesus passou pelo momento do apagão. Quando Jesus, antes de nascer, o anjo Gabriel apareceu para Maria e fez a Maria três promessas. A primeira promessa: e ele será rei de Israel. A segunda promessa: e ele será governador de Israel. A terceira promessa: e ele será a luz de Israel. Jesus nasceu, Simeão abraçou Jesus no templo, levantou Jesus para o céu. Com 12 anos, Jesus aparece dentro do templo pregando. Os doutores olharam para Jesus, olharam para a mãe, para Maria e para José, e perguntou: aonde foi que ele estudou para ter tanta sabedoria? Dali diante, a vida de Jesus se apaga. Jesus é lembrado na infância. Da infância até os 30 anos, você lê a Bíblia e não encontra a história dele. É o tempo do apagão. Existe um período de Deus na nossa vida, que Deus vai nos desaparecer, Deus vai nos tirar de linha, Deus vai tirar todo o projeto da fama da nossa cabeça, Deus vai apagar toda a nossa história, mas a promessa permanece. É um período. Nesse período do apagão, muita gente vai aplaudir, muita gente vai dar gargalhada, vai lá na sua casa, tem gente que vai dizer: cadê a promessa? Não dissesse que seria, tu não dissesse que possuiria, tu não dissesse que iria. É o período do apagão. Jesus completa 20 anos. Ora, nesse período do apagão, simplesmente três coisas Jesus aprende. Primeiro, apagão é para você reciclar a sua moral. É o período em onde você vai aprender a lutar com você mesmo. É o período onde você vai aprender a conhecer a você mesmo. Em segundo lugar, apagão é para você ter mais ligação com Deus. Você vai perder os amigos, você vai perder os melhores colegas. As pessoas vão lhe afrontar. Aqueles que diziam que te amava não vão mais lhe abraçar. É o período onde você vai viver no anonimato. Em terceiro lugar, apagão é para você suar. Apagão é para você trabalhar. Desde os 12 anos até os 30 anos de idade, o ministério de Jesus foi apagado. Tempo do apagão, teve que trabalhar, teve que ser carpinteiro. Tem gente aqui que tem chamada de Deus. Existem pessoas aqui que Deus vai fazer um grande pregador, um grande cantor, mas não está entendendo. Está dizendo: Deus, há quanto tempo eu vou ficar dentro dessa empresa? Quanto tempo eu vou ter que trabalhar para o homem? É o período do apagão. Jesus teve que machucar o dedo, Jesus teve que arrancar a unha, Jesus teve que pregar prego na própria mão. Quando chegou 30 anos, que o próprio diabo dizia: cadê o filho de Deus? Cadê o pregadorzão que Deus falou que viria? Cadê o profeta que Deus falou que haveria de nascer. João Batista está pregando na margem do Rio Jordão, e João está dizendo: pessoal, raça de víbora, vem se batizar. E o povo vinha. João um dia estava cheio, João estava tomado igual você está hoje. Quando Jesus vem se aproximando, 30 anos, Jeová chegou para Jesus e disse: é o tempo de acender a luz e é o tempo de tirar o apagão da tua vida. Agora, ninguém vai atrapalhar o teu ministério. Vai para o Jordão. Jesus se aproxima do Jordão. Quando Jesus se aproxima do Jordão, João está dizendo: raça de víbora, raça de víbora, arrependei-vos, raça de víbora. Lá vem Jesus, de longe, visão de águia. João contempla o Senhor. Quando João contempla Jesus, a boca de João tenta se controlar, mas não consegue. João diz: pessoal, olhe para mim, vocês me consideram um grande pregador? O povo aplaude e diz: tu és o maior. Vocês me consideram um grande profeta? O povo aplaude e diz: tu és o maior. João diz: vocês vão se assustar agora. Está vendo aquele homem que vem ali? Eu não sou digno sequer de desatar as correias das suas alparcas. Ele sim é maior do que eu. Meu Deus! Meu Deus, ele é maior do que eu. Vem cá, vocês me consideram porque eu batizo na água. E o povo sorri e diz: tu batiza na água para arrependimento de pecado. João disse: eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Ele vos batizará e vai batizar com outra coisa, Espírito Santo, e vai batizar com fogo a vossa vida. Oh, aleluia! Eis aí o Cordeiro. Jesus se aproxima de João, é batizado por João. Dali em diante, o tempo do apagão sumiu da vida de Jesus. Todos agora têm que ver o Mestre nas esquinas, nas ruas, nos templos, nos rios, nos mares, nos vales, no deserto. O maior pregador era João. Quando Jesus apareceu, que recebeu o Espírito em forma corpórea de pomba, o nome de João desaparece. O nome de Jesus aparece. Agora todo mundo dizia: rapaz, João prega muito. Mas esse tal de Jesus, filho de Maria, prega demais. Rebenta com tudo. João prega demais. Olha, João faz a multidão pular de ponta cabeça. Jesus é diferente. Ele não é tão eloquente, sabe? Ele é calminho. Ele mandou todo mundo sentar, cruzar as pernas, subiu lá em cima do monte e começou a pregar o sermão da montanha. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. No final do sermão, nós ficamos todo mundo com lenço no olho, chorando e dizendo: mas que mensagem, que mensagem. João é um tipo de pregador que, quando ele termina de pregar, ninguém quer seguir João, cada um vai para sua casa e diz: estamos satisfeitos. Mas esse tal de Jesus, a gente ficou ouvindo ele pregar 3 dias, 3 noites. Ele atravessou o mar. A palavra dele é tão gostosa, é tão poderosa, que nós não lembramos nem do pão, nem do peixe. Atravessamos o mar só para ouvir ele pregar de novo. Prega demais. É o tempo do apagão sair da sua vida. Ei, até hoje ninguém considerou o teu ministério. A partir dessa noite, uma lâmpada vai acender na tua vida. Vai mudar. Pegue na mão do seu irmão, diga para ele: acredite na esperança. Balança ele e diz assim: acredita na esperança. Senhoras e senhores, isso aqui é só para quem acredita na esperança. Pastor Carlos, sabe o que foi que Ana fez? Ana correu para o santuário. Ana deixou de orar dentro de casa. Ana parou de orar escondida e disse: eu vou dar minha cara a bater. Já que todas elas me condenam, debocham de mim, eu vou orar na frente de todo mundo. Aí Ana entrou dentro do santuário de Eli. E quando Ana dobrou o joelho, a angústia de Ana era tão grande. É a fase que todo crente enfrenta. É aquele período que você tenta falar, mas a voz embarga. E às vezes a angústia é tão grande que nem a voz sai. Você tenta mandar a voz sair para fora, apenas os lábios. Todo crente um dia enfrenta essa situação. Ana tentou falar, mas a angústia era demais. Então simplesmente Ana começou a bater seus lábios. Os beiços de Ana se moviam. O sacerdote ali estava desligado, fora da comunhão com Deus. Barrigudo, gordo, velho, sem visão celestial, sem compreender os mistérios. Olhou para a irmã Ana, meteu a mão na cabeça de Ana e disse: tu está embriagada, mulher? Essa hora do dia, quando ele pensa que Ana vai retrucar contra ele, ele escuta palavras que vai machucar sua alma. Ana diz assim para ele: a tua serva não está embriagada. A tua serva está simplesmente angustiada de espírito. E a tua serva está derramando a alma aos pés do Senhor. A tua serva é estéril. Não dar a luz a filho. E eu estou pedindo a Deus que abra a minha madre e que simplesmente me dê um filho. E eu disse para o Senhor que se ele me der um filho, esse filho não vai ser meu. Eu amamento a criança. Quando chegar a idade de eu tirar ele dos meus seios, eu entrego ele na casa do Senhor. Eu vou dar esse filho para Deus. Não vai ficar na minha mão. Eli é tomado de surpresa. Eli tem que pôr a mão direita na cabeça de Ana e dizer: seja cumprido o desejo da tua alma. Ana saiu dali simplesmente cabeça baixa. Ana vai para o tanque. Quando Ana menos espera, Ana começa a sentir as pontadas na sua barriga. Passa um mês, dois meses, cresce algo na barriga de Ana. A Penina, a competidora, aquela que todo dia zombava de Ana, passava perto de Ana e dizia: estão me dizendo que tem um caroço na sua barriga? Isso aí não é filho não, mulher estéril não dá a luz a filho. Isso aí deve ser um cisto que está na sua barriga. Isso aí deve ser uma hérnia de umbigo. Seu umbigo está inchado. Você não dá a luz a filho. Isso aí deve ser um chupa-cabra que está dentro da sua barriga. Sabe isso aí? Isso aí deve ser um cavalo dentro da sua barriga. E Ana levantava a cabeça, lavava as louças. Ana começou a ter desejos aguçados. 7 meses, 8 meses, 9 meses, foi comprovado pela medicina que Ana estava grávida. Agora eu vou dar um motivo para você dar um glória gostoso para Jeová. No dia do parto de Ana, apenas 2 pessoas entravam dentro da tenda. A primeira pessoa seria a parteira de Penina, aquela parteira que tirou os filhos do ventre de Penina. Só que, por Penina ser mãe primária e ter mais experiência do que Ana, Penina tem por obrigação de ensinar a Ana como dar a luz e como amamentar. Escuta, olha, preste atenção. Segundo a ordem cronológica, a parteira, no momento em que Ana está deitada na esteira, a parteira simplesmente puxa o menino pela metade. Agora, para terminar de puxar o menino, não é mais a parteira. É a inimiga rival de Ana. Penina tem que puxar Samuel para fora, tem que cortar o umbigo de Samuel, tem que limpar Samuel. Penina tem que deitar do lado de Ana e colocar Samuel para mamãe Ana. Sabe o que é que Deus está falando com você nesta noite? Aquele inimigo, aquela tua inimiga que te encheu a paciência, vai ter o prazer de tocar na tua vitória para realmente ter certeza que Deus... Senhoras e senhores, olhe para mim, por favor. Vai ter o privilégio de tocar, vai ter o privilégio de limpar, vai pegar Samuel e vai colocar no seio de Ana e ensinar Samuel a mamar. E Ana, depois de um dia, vai pegar Samuel, entrar dentro da casa de Penina, esfregar Samuel no nariz dela e dizendo: Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu, me deu. Só quem acredita na promessa, sacode a mão para cima e dá glória para Jesus de Nazaré. Ah. debochou porque quis, falou besteira porque quis, chamou Ana de maldita porque quis, agora vai ter que receber o cheiro de Samuel no nariz. Levante a mão direita assim com a minha. Diga para seu irmão. Diga assim para ele: colega. Diga: colega. O nosso inimigo vai passar mal. Diga para ele: eu não vou esfregar só Samuel. Até as fraldas de Samuel vou esfregar no nariz dele. Ele vai ter que saber que Deus é na minha vida. Quem pode adorar Jesus de Nazaré, abre a boca, solta teu grito, adora! Pastor Carlos, prepare-se. Sabe o que isso significa? Filhos de Peninas são igrejas grandes. Penina significa convenções. Eucana significa pastor presidente conivente com convenções. Pastores grandões hoje na era atual, igrejas grandes, famosas, igreja de 100 anos, que bate no peito e diz: não, só somos nós. Se nós não tiver, o negócio não vai. Esses pastorzão de igrejona, eles olham para as igrejas pequenas, detona, pisa, chama de igreja infrutífera, chama de maldita. Ei, Deus vai começar a bater essa liderança morta do Brasil. Levanta Samuel! Eu vou arrumar muitos inimigos desse Brasil. Porque o Brasil me conheceu como ex-menino. Um bom pregador, mas um ex-menino. Só que o Brasil está vivendo um momento comigo diferenciado. Peguei para quase 90 mil pessoas agora, recentemente, no estádio de futebol, lotado. Mandei meu cartão postal, conhecimento, sabedoria, habilidade. E o povão só ouvindo. Deus me disse: fala a verdade, não enrola não, desça o porreto. Escuta, na primeira linhada que eu dei, o pastorzão levantou e meteu um bilhete tamanho desse lenço aqui e disse: o culto é o ar livre, é no estádio de futebol, não pode falar essas coisas. Jesus falou para mim: tu tem medo? Se tem medo desse velho, não. Está assustado com ele? Disse: também não. Tu é desaforado? Eu disse: para rachar. Tem coragem? Vou mandar! Agora está assim, ó. Pregador maluco como eu, como alguns meus colegas, tem uns que são mais doidos do que eu. Agora tem um bando de pastor no Brasil que quer ensinar a gente a pregar. Está dizendo assim: olha, não, a mocidade diz assim, convida o pregador tanto, pastor, não, aquilo é muito doido, fala que tem besteira. A besteira que o pregador fala é quando diz que ele está passando a mão no dízimo da igreja. Essa é a besteira que o pregador fala. A besteira que o pregador fala é quando o pregador é ousado e diz assim: olha, quando você membro peca. Eu vi agora do norte do Brasil. Um pastor pegou um rapaz, pegou uma irmã, colocou na frente do altar. E sem misericórdia, ele disse assim para a irmã: confesso o pecado que você fez. Se um dia você tiver vontade de voltar à Santa Ceia. Aí ele disse assim: fale para a igreja. O pedestal não tem o microfone, ao vivo. Ele disse: fale para a igreja. Que hora você pecou? Aonde você pecou? Com quem você pecou? E como você pecou? Eu vi. Disse: é pastor? Você chama um louco desse pastor? Jesus conversou com a mulher samaritana 42 minutos. Nem sequer tocou na vida sentimental dela. Ela mesmo que revelou o pecado, mas ele não tocou. Mesmo sabendo que ela era uma mulher que já tinha 5 maridos, e que o 6º que ela tinha era um reserva, que ela quebrava o galho e estava traindo a colega dela, Jesus, com todo respeito, olhou para ela e disse: chama teu marido. Que marido que ela tinha? Diga para seu irmão: Jesus não faz ninguém passar vergonha. Não faz. Esses cidadãos que dizem ser pastores, em cima do teu dízimo, come do bom e do melhor. Eles não comem ponto de alcatra, picanha. Para os filhos deles, jamais um pedaço de ovo, picanha sem gordura. Porque os filhos deles é tudo patricinho e mauricinho e mauricinhas, patricinha. São tudo playboy. Na igreja ele pega o microfone e desce a lenha. Mas a filha dele vem para a igreja com os mamão balançando. Na igreja desce a lenha. A irmã está com a saia curta, mas a filha dele anda com palma de saia mostrando as nádegas. Esse bando de gente, eu estou orando para Jesus matar todos eles. Só não mata eu, Jesus, mas mata eles. Os crentes da igreja podem viver em miséria, menos eles. Os crentes da igreja não podem nem sequer olhar na praia. Mas eles, quando pegam 30 dias de férias, a primeira coisa que eles fazem, praia. Os crentes não podem nem tomar banho de rio, mas eles não tomam banho de rio. Eles alugam saunas e levam os companheiros para receber massagem de garotas de programas. A casa vai cair para Satanás aqui hoje. Só quem está gostando, sacode a mão para cima e dá glória para Jesus de Nazaré. Ora gera su, o cachera bata casta. Diga para seu irmão: acredite na esperança. Terceiro, lute pela esperança. Levante a mão direita bem alto e diga: lute pela esperança. Se você não lutar por aquilo que você deseja, nunca espere que eu vou lutar por você. Não posso. Cada um lute por aquilo que quer. Paulo escreveu sua carta aos Romanos, e Paulo disse: tenha fé em Deus e tenha fé em ti mesmo. Lute pelo seu desejo. Busque seus alvos. Procure seus horizontes. Veja de que lado melhor você pode encontrá-lo sem tanto padecer. A Bíblia conta um relato feliz e verdadeiro de uma mulher que lutou pela sua esperança. Todo homem casa, toda mulher casa, tem os filhos. Quando nascem nossos filhos, o pai e a mãe não vivem para si mesmo. Quando nascem nossos filhos, todo nosso esforço é em volta dos nossos filhos. Você que é itinerante, você que é itinerante, sabe por que viaja tanto? Estava lá no Japão, ficou sei quantos dias no Japão, chegou no Brasil, teve que pegar um voo e lá para o sul do país. Se não tivesse filho, dava para pensar e dizer: não, eu não tenho obrigação para amanhã, para que eu vou? Mas tem um monte de filhos, eu, você, que precisa de uma roupa, de um sapato, precisa de um pão. E aí, você tem que tirar força da onde não tem, para no outro dia poder comprar um quilinho de sal e dizer: está aqui, meu filho. Um danoninho e dizer: está aqui, minha filha. Ora, eu e você lutamos pela nossa família, porque a única esperança hoje que nós temos é os nossos filhos. O futuro desse Brasil está entregue na mão de homens perversos, corruptos. E não venha você me dizer que seu filho não pode ser alguém nessa sociedade. Eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré, seu filho, sua filha, será um grande baluarte na mão de Deus. Profetizo em nome de Jesus de Nazaré. Sua família não é para ser domada pelo diabo, massacrada pelo diabo, pisada pelo diabo. A Bíblia conta uma história de uma mulher chamada mulher cananeia, mulher da Sírio-Fenícia. Essa mulher perdeu o marido, seu marido foi assassinado pelos romanos. Sabe o que era que essas mães faziam? Pegava suas filhas, levava para uma faixa de divisa. Os imigrantes que vinham de batalhas, deitava com as filhas, garotas de 14 anos, 13 anos, 12 anos, 15 anos, 16 anos, era usada como objeto, simplesmente para ganhar uma moeda, trazer para casa, entregar na mão da mãe, para a mãe comprar um pão seco e dar para seus irmãozinhos. Essas eram as meninas lá da Sírio-Fenícia. Essa mãe colocou a sua filha no laço, mas essa mãe repensou. Essa mãe foi obrigada a entrar em um clima na vida que ela não queria. Isso se chama circunstância obrigatória. Existem fatores na nossa vida que a gente não quer fazer, mas a circunstância nos empurra a fazer. A gente não quer realizar, mas o ato no momento nos faz realizar. É igual aquele homem que foi preso em Guarulhos. Simplesmente, no restaurante, ele chegou pela costa de um homem da Europa, um inglês. Tinha acabado de comer, mas deixou um pedaço de coxinha. Aquele homem estava com tanta fome que ele chegou no balcão escondido, pegou aquele pedaço de coxinha e um pedaço de frango, comeu. A câmera filmou. Veio os policiais, pegaram ele, levaram para dentro da delegacia e condenaram ele a 6 anos de prisão. E aí, os repórteres foram lá perguntar: por que você estava roubando? Ele disse: aquela coxinha não era para mim. Eu comi só um pedaço. Peguei a coxinha, um pedaço de frango, enrolei no papel. Aí o repórter: sim, nós vimos que você enrolou no papel. Você ia levar para quem? Ele disse: eu tenho 3 filhos e eu estou desempregado. Não tenho dinheiro. Eu ia simplesmente dar um pedaço para mim, para minha esposa e para os meus 3 filhos. E pedir a Deus que amanhã alguém deixasse mais um pouco de comida no lixo para eu pegar. Naquele momento o delegado repensou. Olhou para marginais, estrupadores, bandidos cruéis. E disse: eu não posso deixar esse homem preso. Isso aí não é um roubo. Isso aí é uma circunstância. É uma necessidade. E não jogue pedra em pessoas que passam por essa fase. Todo mundo enfrenta o caos. Hoje talvez você esteja por cima. Como diz o gaúcho, você está andando por cima da carne seca. Está nadando, carro novo, comida na mesa, tem bastante roupa. Para vir no culto, você passa quase 2 horas escolhendo um vestido e um sapato. Enquanto você está assim, existem pessoas que estão orando dentro de casa e dizendo: Deus, tira a vergonha de mim, tira a timidez de mim. A minha roupa está rasgada, só tem esse vestido, meu sapato está rasgado. E eu tenho um desejo de conhecer o pastor Adeildo. Foi o caso de um rapaz há 15 dias atrás. O sonho dele era me conhecer. Lá no Rio de Janeiro, no porto do navio, mais de 3 mil trabalhadores assistiram o DVD do meu testemunho. Mais de 170 homens aceitaram Jesus no final do meu testemunho. Eu fui convidado a pregar agora na plataforma de um navio para quase 8 mil pessoas, pessoas da alta patente. Quero ouvir minha palavra, ouvir o que Deus me deu. Ora, este é o momento da beleza. Tem um rapaz que me procurou e disse: meu sonho era lhe conhecer. E eu não entrei no meio da multidão, porque eu tive vergonha. Só tenho essa camisa, só tenho essa calça, e só tenho esse chinelo. Circunstância. Sabe o que ele me disse? Eu tive que roubar na sua banca um CD seu, pastor. Na hora do tumulto, que todo mundo estava comprando o seu material, algo entrou dentro de mim e eu vim lhe pedir perdão. Eu estou lhe devolvendo o seu CD. Eu peguei seu CD, fui do lado de uma pessoa e disse: compre esse CD. Ele me deu 10 reais. Eu tentei ir embora para casa, mas eu não consegui, pastor. Está aqui seu dinheiro. Se o senhor quiser me entregar para a polícia, me entregue, pastor. Mas eu lhe amo. O senhor vai me entregar para a polícia, mas leve isso com o senhor. Eu lhe amo. Eu só precisava de 10 reais para comprar um chinelo lá na frente, na rua, e chegar mais bonito perto do senhor. Deus pode mudar minha vida. Meus olhos encheu de lágrimas. Eu chorei com ele, abracei ele e disse: não, não preciso um CD. Faz o seguinte, abra a mão. Fui na banca, peguei 10 DVD, peguei 15 CD. Saí da banca e falei para os vendedores: ninguém vende, deixa ele vender. O que ele vender será dele. Ele vendeu, ficou feliz, me beijou. Passou a noite inteira na porta do hotel querendo falar comigo. Quando foi pela manhã, Ele estava com os olhos vermelhos, não tinha dormido. Rapaz do hotel falou para mim: aquele rapaz quer falar com o senhor. Disse que só sai daqui quando o senhor sair para fora. Ele não dormiu, ele fica cantando, ele fica chorando. Quando eu desci, que eu fui perguntar para ele o que estava acontecendo, Deus tomou a boca dele em línguas estranhas. Eu tenho um problema na minha vida que só Deus sabe, só Deus pode resolver. Preciso de um milagre com urgência. A boca dele abriu. Deus delatou a minha história pela boca dele. Depois que ele entregou a mensagem, Deus disse para mim: se tu mata este moço, nunca mais tu vire a alma dele. Mas eu preparei um momento na vida dele. Foi a única forma para que ele chegasse perto de ti. Coloque a mão na cabeça dele. Diz para ele que eu vou transformar ele num pregador mais do que você. Bem maior e mais cheio da minha unção. Eu tive que ministrar. Eu tive que profetizar. Profetizei para ele. Saiu pulando, saiu gritando, saiu correndo, saiu feliz. Quando foi ontem, ele me ligou e disse: muito obrigado. Voltei para casa. Meu pai aceitou Jesus. Minha irmã aceitou Jesus. Minha mãe aceitou Jesus. Toda a minha casa aceitou Jesus como Salvador. Existem circunstâncias na nossa vida que poderão ser mudadas, mas só será mudada quando você lutar pela sua esperança. Corra atrás do seu alvo, por favor. Corra atrás dos seus sonhos, não desista. Por mais que esteja sofrendo, por mais que você esteja enfrentando o vale da sombra da morte, não retroceda. Levante a sua cabeça. Deus tem algo grande, espetacular na sua vida. Mas a vontade do diabo é desmanchar todo esse castelo que Deus colocou dentro da sua consciência. A mãe descobriu que o homem de Nazaré podia mudar a vida da filha. Saiu sozinha, andando na rua, dizendo: vou encontrar Jesus, vou encontrar Jesus, vou encontrar Jesus. E ela viu Jesus dentro da casa. A casa de Simão, a porta estava aberta. Judas estava do lado direito. Os discípulos estavam em volta. Quando Jesus menos espera, um grito de uma mulher aflita e solitária, em alta voz, começa a delatar. E a voz da mulher que precisava de uma vitória começa a ser ouvida: Jesus, Jesus, tem misericórdia da minha filha. Senhor, atenda o meu clamor. A minha filha está moribunda. Tem misericórdia da minha família. Jesus se levanta. Seu coração não suporta. Se existe algo que Deus não aguenta, se chama clamor de alguém, lágrimas de alguém, lamento de alguém. Teus parentes não te entendem. Teus amigos não te compreendem. As tuas lágrimas, para alguns, são simplesmente lágrimas que vão ao chão. Cada gota de lágrima que saiu dos seus olhos, no ano de 2006, Jesus está acabando de me falar aqui. 2007 será um dos maiores anos proféticos na sua vida. Coisas grandes vão acontecer na sua história. Levante as duas mãos para cima para receber esta promessa da parte do Senhor. Socorre-me, ajuda-me, Senhor, tenha de mim misericórdia. Os discípulos se levantam, olham para ela, olham para Jesus e dizem: nos mandar, nós vamos pedir para ela calar a boca. Cala-te, sai da porta da casa. É muito fácil você tapar a boca de quem... Sabe? Alguém tá... É porque alguém chegou no máximo da sua vida e não aguenta mais ficar calado. Quando alguém grita, é porque a sua alma está dizendo: fala alguma coisa, senão a gente morre. Quem mandou a mulher calar a boca não foi a vizinha, foi os discípulos. O povo mais problemático da terra não é o rebanho. Somos nós, os obreiros. Falo sem nenhum medo de errar, somos nós. Somos nós os criticadores. Somos nós que queremos ser os melhores. Somos nós os que viramos as costas para os menores. Somos nós. Nós. Por ela ser uma mulher cananeia, ninguém deu crédito. Era uma mulher estrangeira. Jesus não veio para estrangeiro. Jesus veio para Israel. Jesus disse: eu vou satisfazer meus discípulos por um momento. Olhou para ela e disse: filha, eu não posso pegar as coisas dos filhos e deitar aos cães. Jesus chamou ela literalmente de cachorra. Quando Jesus falou isso, o discípulo levantou a mão e disse: é assim que se fala. Mulher como essa, que não é judia, é cachorra. Vai embora. Tchau, tchau. Ficaram felizes, deram risada. Você está vivendo uma fase que todo mundo anda dando risada de você. Tudo dá errado para você. Só que essa fase vai mudar na sua vida. Vão respeitar você por onde você passar. Vão ter que chegar na sua porta e pedir misericórdia. Só quem crê nisso manda um glória gostoso para Jesus. Quando Jesus pensa que a mulher vai embora, ela cai dos pés dele. E a Bíblia diz que ela faz três coisas que os discípulos nunca fizeram: abraça os pés e beija. Jesus tenta sair, ela deita no chão e adora. Jesus tenta se levantar, ela olha para ele e diz: os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Se o senhor está me chamando de cachorra, então quer dizer que sua pregação é migalha, sua pregação é resto. Quando ela falou isso, ela pegou Jesus nas próprias palavras. Jesus olhou para os discípulos e disse: se eu largar ela, a minha palavra é migalha. Como a minha pregação não é migalha, eu tenho que atender o pedido dela. Qual é seu problema? Ela disse: a minha filha está endemoniada. Eu vim lhe pedir uma ajuda. Se o senhor não me ajudar, a sua pregação é migalha para mim. Ele levantou a mão, retirou os discípulos e disse: eu nunca vi tanta fé dentro de Israel. Escuta, mulher, tu queres que eu vá na tua casa? Ela disse: não, é assim. O senhor acha que eu vim aqui para levar o senhor para minha casa? Está enganado. Eu creio no senhor, que se o senhor falar aqui, a minha filha vai ser curada agora dentro da cidade. Eu creio. Só quem crê nisso, só quem crê nisso, levante a mão para o céu e dê glória para Jesus de Nazaré. Só quem acredita nesta verdade. Enquanto você está aqui essa noite, um balde de problemas decaiu sobre você. Se Deus pudesse me colocar na mente de pessoas aqui, eu ia vasculhar mentes tristes, mentes amarguradas, pensamentos unitários. Existem pessoas que chegaram aqui dizendo: hoje será o meu último dia que eu vou te servir. Enquanto alguns aqui estão sorrindo, cantando, já saiu de baixo, está no auge do sucesso. Existem alguns que estão no vale, no deserto, dizendo: para mim já era, para mim acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, já era para o diabo, senhores, já era para o diabo, minha senhora. Quando a senhora pisar o pé na porta da sua casa nesta noite, tranca a rua, chuca a veira, pomba gira, treme terra, sepilitra, correu, correu, correu, correu, correu, correu, correu, correu, correu. Labraxarabacada, urabacaxa. Isso é só para quem crê no milagre da família. Só para quem crê no milagre da família. Só para quem crê no milagre da família. Cadê teu glória? Cadê teu glória? Cadê teu glória? Cadê teu glória? Eba! Urabacalaxarabas. Eu vou deixar você adorar. Existe uma gama de demônios que quer destruir a tua família. A partir deste momento, bolas de fogo gigantesca vai entrar no teu bairro. Já! Receba a unção de Deus agora! Receba a unção de Deus agora! Receba a unção de Deus agora! Oh, e chegou carregado, porque alguém lhe trouxe, você não viria, a luta está demais, chega, hoje é dia de vitória! Quem vai sair da sua casa não é seu filho. Quem vai sair da sua casa não é sua filha. Quem vai sair da sua casa não é seu marido nem sua esposa. Quem vai sair de lá vai ser aquele tranca-rua, aquela pombagira que quer eternizar. Terceiro, alimente-se de esperança. Diga comigo, irmão, alimente-se de esperança. Aliás, quarto, esse quarto tópico tem a mesma semelhança do primeiro. O primeiro eu disse, alimente a esperança. Esse quarto eu invento. Alimente-se você da sua esperança. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. O semeador saiu, diga comigo, saiu a semear. O semeador não tinha experiência. Era um homem comum, como eu e você. Era início de ministério, estava começando. E quando se está começando, você não tem noção do grau. Nem do sucesso, nem dos muitos inimigos que dizem ser seu amigo, está mais perto de você. Não é todo mundo que vai glorificar Deus pelo teu sucesso. Não é. Não espere isso aí de muita gente. Mas que eles glorifiquem ou não, a ver é você. Vai ter que engolir você atravessado de pela barra, pela barra. Só quem crê nisso dá glória para Jesus de Nazaré. Vai! Palavra do profeta Zagalo. Vai ter que me engolir. Balança teu irmão e diz, vai ter que me engolir. Querendo ou não, vai ter que me engolir. Diga para ele, tu vai me ver viajar nas asas do vento. Fala para ele, tu vai me ver cantar muito nesse Brasil. Fala para ele, tu vai me ver pregar muito neste mundo. Só quem tem promessa glorifica. Meu Deus! Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Crê nisso, pastor Carlos? Crê nisso, meus obreiros? Só quem crê. Lá na arquibancada, você crê nisso? Aqui do meu lado direito, só quem crê nisso? Diga, eu creio nisso, eu acredito nisso, eu creio nisso, eu confio nisso. Eu acredito nessas promessas do Senhor. Saiu o semeador a semear. Era uma fazenda, era uma terra. Senhoras e senhores, aquela semente não era unitária, era diversas. Aquela terra que o semeador saiu, fala do ministério de Jesus. Jesus nasceu em Nazaré, não foi respeitado. Foi para Cafarnaum iniciar o ministério, fez os maiores milagres. O povo de Cafarnaum disseram que ele era o próprio diabo. Vai chegar um tempo na tua vida que Deus vai te dizer tanto, tanto, tanto, tanto. Que aqueles que não tiver a mesma dimensão do Espírito vai dizer é demônio, é diabo, é Satanás. E tu vai dar língua para ele. É unção, é unção, é unção, é unção, é unção. É poder, Deus da minha vida, Deus da minha alma. É diabo, não é. Sai o semeador, devo a semente. O fazendeiro, amigo do semeador, o fazendeiro, os homens ricos da terra que moravam em volta dele, disseram para ele: tu não tens experiência, tu és formado em geometria. Não, eu sou a geometria. Tu estudou agronomia? Também não, eu sou a agronomia. Tu conhece a física do solo? Também não. Então vende a tua fazenda para nós. Não, não, não. Porque fazendeiro grande é assim. Tem experiência própria. Quando um fazendeiro grande, dono de indústria, quer montar usina, ele vai comprando todas as fazendas. Todas. Aquele que fica com a fazenda menor, se não vigiar, ele chega a colocar pragas na terra. Para o fazendeiro vender a fazenda para ele, achando que a fazenda está condenada. Depois ele vai aqui na praga e pega para ele. Existe muito essa máfia. O semeador está ali, não tinha experiência. E os que tinham conhecimento olhou para ele e disse: tu vai semear onde? Ele disse: ah, vou semear na beira do caminho. Em vez de ajudar, disse: é lá meu, semeia. Tadinho, não tinha experiência, jogou na beira do caminho. Aí vem as árvores do céu. Aí a quadrilha, que já sabia do erro, deu uma olhada e disse: vai dar errado, a gente pega a fazenda e compra. Ele vai dizer que a terra não presta. Chegaram para ele e disseram: a semente plantou? Plantei. Cresceu? Nem deu tempo. As árvores levaram, simbolizando o diabo, levaram. Tu não tem experiência, não. Vende para nós essa fazenda, para por aí. Como se dissesse: deixa só a gente pregar. Sabia que existe pregador no Brasil que está com dor de cotovelo do crioulo, está se sentindo ameaçado? Que besteira, cada um tem seu ministério. Quando Deus levanta, está levantado. Quando Deus confirma, está confirmado. Fica ameaçado, fica todo dodói. Nossa, eu só convido o negão. A minha agenda hoje é a agenda mais buscada da atualidade. Ei, não é para minha glória, para aquele. Se você tem promessa e acredita, manda um glória bem alto para Jesus de Nazaré, que ele merece. Se eu quiser descansar em casa, eu desligo as quatro linhas e os quatro celulares. Irmã Valquíria, há um ano e meio atrás, eu e minha esposa dobrávamos o joelho do lado do sofá. E eu dizia: Deus, janeiro está chegando, manda agenda para meus filhos não passar fome. Manda, abre a porta. Jejuava 48 horas. Deus usou um vaso para mim, uma nega beiçuda, cheia do poder. Bradou na minha cabeça e disse: vou abrir. E ninguém vai fechar, não vai fechar. Vou abrir. Abriu! Alô? Não, irmão, não posso, já... já fechei todo ano. Pelo amor de Deus, irmão, não é possível. Isso é possível, sim, irmão. Ô, pastor, aqui é lá da América. É como se eu vim aqui da nossa América, na Flórida. Não tem como, irmão. Vamos deixar para 2008, do meio do ano, para lá. Pelo amor de Deus, é impossível. É da onde? É de Portugal. O pastor, ele prega no nosso congresso no próximo, irmão. Isso é só 2008. É da onde? É do Japão, não, do próximo. Vamos deixar só para 2008. Porta que Deus abre! Ninguém fecha! Abre a boca, profeta! Rasga teu grito! Adora! Chegará um dia na sua vida que você vai desfrutar bênção da direita, bênção da esquerda, bênção da frente, bênção na retaguarda. Pastor Cizino teve misericórdia de mim. Me convidou mais um ano para pregar no Gideão Missionário. Eu fui lá agradecer: muito obrigado, pastor, não mereço, sou tão pequeno. Eu sou o menor desses pregadorzão aí. Ele me chama de neguinho, meu neguinho, Leandro, você mora aqui, ó, no meu coração. Deus é com você, meu neguinho. Oh, meu Deus. Tem gente aqui que quando começar a desfrutar das vitórias, vão dizer que foi bingo, vão dizer que foi Telecena, vão dizer que foi Faustão, vão dizer que foi a loteria, foi Jesusão, Jesusão, Jesusão, Jesusão! Crente não tem sorte, crente tem promessa. Crente não tem sorte, crente tem promessa. E quem tem promessa não morre antecipado. Deus tem que cumprir todas elas, até que se aconteçam os propósitos do Senhor. Sai a semear, semeador. A semente foi perdida. Você perdeu sua semente. O semeador deu uma olhadinha para ele, viu aquele rosto, viu a cara do crioulo. Esses dois aqui são, aquele ali é o meu empresário. Aquele carequinho abençoado, crente, pentecostal. Que esperto não, viu? O semeador saiu aqui, ó. Vende a tua fazenda, ele empinou o nariz. Tudo bem, a gente aprende apanhando. Vou semear. Aí um olhou para o outro e disse, vai semear onde? Ele disse, eu vou semear no meio das pedras. É louco, aonde? No meio das pedras. Ele disse, é lá mesmo, vai, vai, vai, vai. Porque tem gente para ver sua desgraça, chega e grita, vai! Vai, rapaz, vai! Tadinho, saiu. Aí a semente cresceu. Aí aqueles que já tinham experiência deu um olhar e disse, ixi, a gente vai dar muita risada. E o semeador, sem nenhuma experiência, a semente cresceu nas pernas, ele bateu no peito e disse, aí, ó, cresceu, tá vendo? Vocês não disseram que não ia crescer? Vocês não falaram que meu trabalho não ia crescer? Dia seguinte, o sol bateu, esquentou a raiz, não teve profundidade, morreu. Aí chegou os empresários e disse, aí, vai vender a fazenda para nós ou não? Aí ele, vou não. Tiago, vai plantar onde agora então? Deixa eu ver, vou plantar lá no meio dos espinhos. Disse, aonde? Dos espinhos. Um olhou para o outro e, ó, esse cara é doido. Esse cara é maluco. Aonde é? Ele disse, meio dos espinhos. Vai, vai. Lá vai dar tudo certo. Vai, vai, que a gente tá aqui na torcida. Vai. Tá igual as gavião da fiel. Vai, vai, vai. Timão, timão, timão. Ultimamente, crente corintiano e palmeirense tá passando mal. Só apanha. Só dá São Paulo, irmão. Não sei o que tá acontecendo. Cresceu os espinhos. Aí ele voltou pra casa. Sentou no sofá. Os fazendeiros bateu na porta e disse, quer um café? Quero. Você tem chamado? Eu acho que não tem não. Quantas vezes você errou? Uma, duas, três. Vai dar a cara para errar a quarta? Ele parou, meteu a mão no bolso, tinha semente. Ele disse, ah, seja o que Deus quiser, eu vou de novo. Tente, não pare, continue, não pare. Tente, não para. Continua, não para. Jogou a semente. Jogou a semente pela quarta vez. Aí diz a Bíblia, deu 30, 60 e deu. As três vezes que ele errou, supriu 1000 vezes. Os três amigos que queriam comprar a fazenda, receberam uma carta na mão, um convite de veludo, bem bonito. Senhores, caro colega fazendeiros de terra, estou vos convidando para comemorar comigo a grande colheita, 30, 100, 60. Quero dizer a vocês que hoje eu sou o maior empresário e pela minha colheita 30, 60 e 100 eu faço uma proposta. Deixo as vossas fazendas, porque agora eu tenho dinheiro para comprar todas as fazendas de vocês. Abra as mãos, abra as mãos, abra as mãos. Deus está colocando autoridade sobre as suas mãos agora. Tudo que tu tocar será teu. Tudo que tu pisar será teu. Aonde tu entrar, Deus vai te dar. Tudo que tu pediu, Deus está entregando a chave na tua mão. Da calabra, xarabaca, seca, baxuba. Uramanto que te peque petuco pudum se que me aceito arabacanto di que te quichuco pudum se que me umandará. Sai da frente, Satanás! O que é do meu irmão? Tu não vai tomar! Tu não vai tomar! Tu não vai tomar! Tenho glória a Deus aí, irmão. Tem glória a Deus aí, irmão. Tem glória a Deus aí, irmão. Adore, adore, adore, adore. Isso é só para quem é adorador. Labracando andarash. Vidas te quebesto. Urique ramantoque. Raste quem diomontoque. Se tem algum demônio aqui perto, já era. Já foi, já foi, já foi. Já foi, já foi. Se tem algum crente aqui que veio só olhar. Jesus acabou de me dizer que tem pessoas que vieram aqui só para olhar. Só para ver se ia cair fogo ou se não ia. Se o pregador Costa viria ou se não viria. Se Deus falaria ou não falaria. Vê o que é que Deus vai fazer a partir de agora. Fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo. Pode receber a unção de Deus aí agora. Receba, receba, receba. Desarme esse guarda-chuva. Receba essa de quente aí na tua vida. A calabraxé rebacate a cambaraia gelinho derrete, derrete, derrete, sorvete, derrete, derrete, derrete, derrete. Tira esse defunto da cova agora, Jesus. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, ressuscita, ressuscita. Dê um abraço no seu irmão, isso aí é só para quem gosta e crê. Dê um abraço na sua irmã, diga para ele, Jesus está aqui. Passa fogo para ele, passa fogo para ela. Recebe a unção de Deus aqui agora. Sobre este ginásio, desça o azeite que há na mão de Jesus Cristo. Agora! A vitória é tua, a vitória é tua, ninguém vai tomar. É mentira do diabo que disse que ia acabar com você, não vai. É mentira daquele endemoniado que disse que para você já era. É mentira dele. Hoje Deus está entregando uma lâmpada de fogo na palma da tua mão. Serva de Deus, não desista dos seus sonhos, lute por ele. Gravou o primeiro CD, não deu certo, não pare, grava o segundo. Mas estão zombando de mim, grava o terceiro. Estão dizendo que eu não fui chamado para isso. Grava o quarto, rapaz. Namã, Sete vezes eu quero que você mergulhe. Mergulhou a primeira, leproso. Faz assim com a mão, mergulha a segunda, leproso. De novo, mergulha a terceira, leproso. De novo, mergulha a quarta, leproso. A mão levantou e disse: não tinha viu para esse copetinho mandar o tamanho? É festa ficar pulando e descendo nessa água barrenta? Será que não tem o rio de Damasco, Abaná, Farfá? Nem tudo que brilha é ouro, minha senhora. A Bíblia diz que Ló desceu para Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra parecia o jardim de Deus, mas era uma baita cidade de prostituição. O servo de Namã, ainda bem que tinha um amigo, chegou para ele e disse: se ele te pedisse uma coisa mais difícil, tu não faria? Faria. Mergulha a quinta. A quinta. Levantou, ele mergulhou. Sabe quando você dá aquele mergulho dizendo: vai, a vitória é hoje. É terrível tudo que você diz: meu Deus, não foi hoje. Na mão levantou e leproso. O servo disse: ele mandou certo. Mergulha a sexta. Porque senão agora vai sair a lepra. Levantou, leproso. Usou a perna na beira do rio e disse: essa é a profecia furada. Sabe qual é o seu problema? Você é muito dodói. Você quer tudo na boca. Mergulha. Mergulha. Mergulha. Mergulha. Você é muito mimada. Quer gagal, neném? Mergulha. Quer vitória? Mergulha. Você que é batistão e talvez venha aqui para examinar, a sua batista é mais gelada do que a lua. E você está aí insultando, dizendo: não, é loucura, para que ele está tanto, para que ele está tanto. Eu prefiro pregar doido do que pregar naquela geladeira tua lá naquela igreja fria, crua. Aqui eu extravaso. Aqui eu extravaso. Nessa igreja as emoções são retidas. O culto lá é mais ou menos assim. Parece que está cantando hino e branco de pele. Isso aí não presta, minha filha. Isso aí é uma aberração, minha santa. Presta não, presta não. Se você entrar no céu agora, você vai perceber que no mínimo o anjo mais certo do juiz é mais louco do que nós existe. O anjo melhor da cabeça lá no céu pega a gente tudo limpo de poço. Essas horas, que é a única coisa que faz Jeová sair do trono, não é anjo, nem arcanjo, nem querubim. É quando o crente agora, aleluia, ora, chora e canta. Quando o crente dá lugar, abre a alma, Jeová sai do trono, eu imagino Jeová. Dá uma sapateada. Tem gente que diz: não, isso aí é heresia. Que seja, cada um entenda Deus do jeito que quiser. Eu entendo assim. Se você entende seu Deus carrancudo, um velho barbudo de cara feia, fica com esse velho feio. Eu entendo meu Jeová bonito, sorridente, dando lugar, rodando no céu, começa. Que é isso aí, Jeová? É o poder da minha glória, a minha glória, a minha glória. E eu creio que essa glória está aqui. Tem vaso aqui, tem vaso aqui. Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? Balança o ombro do teu irmão, diz assim para ele: mergulha mais uma vez. Vai dar tudo certo na tua vida. A sétima vez. Na sétima ele mergulhou desanimado. Vou sair do mesmo jeito, vou sair derrotado, vou sair acabado, vou sair com a mesma letra. Levantou. Tem um bando de mulherada aqui no Brasil, começando pela Marta. Sim. A Marta tentou ficar mais bonita, meteu botox na cara. Viu como ela ficou feia? Ela parece um cão chupando manhã. Tem mulher que diz assim: vou ficar mais bonita, eu vou lá na estética. Aí dentro da máquina, o doutor pega dois cerros na costura dela. Aí tira o gordura daqui, põe aqui, tira daqui, põe aqui, tira daqui, põe aqui. Aí diz: você quer ficar com? Eu quero ficar parecendo a Branca de Neve. Aí põe o botão dele. E agora, meu filho, gente que ficou, fica lá, com o resto da vida. Como? Assim. Deus não retoca. Esses dias chegou duas irmãs. Eu fui pregar numa igreja, eu vim com a irmã de cor de rosa. Porque eu nada contra, mas cor de rosa é demais. Passou tanta coisa rosa. Quando ela entrou na igreja, chegou a ficar neon o rosto dela. Deve ter ficado quase 6 horas tirando a figura da cara. Quem é bonito precisa de maquiagem. Quem tem beleza própria mostra a cara limpinha. Quando Naamã levantou, o colega olhou para ele, só faltou dizer: traz uma madeira, traz uma madeira. Por que mamadeira? Ele está em bom bebê. Na mão da sua mão, na pele, lisinha. Não foi plástico. Eu digo que Jeová não retoca. Rejuvenesceu. Quando a vitória vem, não vem pela metade. Vem completa. Manda 3 glórias gostoso para Jesus. Vem completa. Deus mandou eu profetizar. Crê ou não? Recebe? Amém. Já me ouviu 7 vezes. Para alguns era chamado de mistério de flor, de fel. E ele ficou irritado. Aí ele falou: ele está irritado. Não, não. Tu é crente. Está irritando a tua alma. Assim diz o Senhor. Esses 3 dias de glória que foi marcado neste lugar é uma confirmação no teu ministério. Uma glória nunca vista será derramada aqui nesta noite. Existem pessoas que vão sair daqui com o coração na ponta da língua de tanta unção. Vai cuspir fogo na cara de Satanás lá na rua hoje. E Deus manda falar para ti que hoje o dom de maravilha que há anos tu pediu está sendo entregue sobre as tuas mãos. Tudo que tu tocar será transformado em milagre. Se a igreja acredita nisso, dá glória para Jesus. Recebe! Uma unção sobrenatural está descendo neste lugar. Senhores, ele será arrebatado por 10 minutos e 30 segundos. Talvez você não creia, mas há algo sobrenatural que está nesse lugar. Não brinca, porque a glória de Deus entrou nesta casa. Existem 5 inimigos contra a nossa esperança. O primeiro inimigo da esperança se chama fariseu. Diga bem alto: sai fora, fariseu. O segundo inimigo da esperança se chama o medo. Diga: sai, medo. O terceiro inimigo da esperança se chama política. Diz: sai, política. O quarto inimigo da esperança é os caluniadores. Pisa na cabeça dele, pisa na cabeça dele, pisa na cabeça dele. Abacalabra, xarabacalabra, teca, tchaca, taca, rica, tchapla, plate, riabaca, subi como um tufasse, em outra dimensão. Olhe para mim todos. Deixa ela aí. Jesus está mostrando coisa grande para ele aí. O quinto inimigo da esperança é a cova. Mataram Jesus, pegaram Jesus. A cova já estava preparada, a tumba já estava preparada. Está tudo preparado contra você. Vão tentar lhe matar. Vão tentar abafar você. Vão tentar jogar uma pedra em cima de você. Mas não tem pedra, não tem tumba, não tem cova que suporte a unção que está na tua vida. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vão pegar você. Vão jogar uma tampa em cima de você. Vão colocar soldado para ficar mirando você. Por 3 dias você vai desaparecer. No 3º dia, um anjo com o rosto de relâmpago e a mão como brasa de fogo vai pôr a mão na tumba. O anjo acabou de chegar. Cada crente aqui tem um anjo forte e poderoso do lado dele. Travesseia a peleja. Tem crente saindo da tumba aqui hoje. Tem crente que nunca mais a vida dele será a mesma a partir de hoje. Levante a mão para receber esta palavra profética. Diga bem alto, eu creio. Diga bem alto, eu recebo. Minha vida nunca mais será a mesma. Diga bem alto, serei mais poderoso. Serei mais avivado. Vou profetizar mais. Vou andar nas asas do vento. Deus vai me usar para curar. Vou arrancar tumores. E línguas sobrenaturais virão sobre mim. Vira para teu irmão, rosto a rosto. Coloca os dois braços no ombro dele. E ele vai colocar os dois braços no seu ombro. Coloca nele agora. Vai haver uma transferência de unção. É que ondo flaste que bencho. Riqueta catocoltos peque viasto monto. Rabacalaste rebe on contoste. Este que bencho que me devaste. Olha a onda de poder! Receba! Receba! A cova abriu, a cova abriu, sai pra fora! A cova abriu, sai pra fora! Pula, canta, grita, chora! Profetiza, profetiza, profetiza! Profetiza! Deixa a glória de Deus te tomar! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Recebe, recebe, recebe! Meu Deus, é loucura! É loucura! É loucura! A glória de Deus está aqui! A glória de Deus está aqui! A glória de Deus está aqui! Sinta! Receba! Recebam! Recebam! Recebam! Recebam! Recebam! Recebam! Recebam! Recebam! Recebam! Recebam! Receba! De quem tocou na tua vida, hoje Deus está derrubando o gigante, está derrubando a muralha. Acredita, mulher, acredita, varão, a vitória é tua, a vitória é tua. Irmã Valquíria, vem cantar. E deixa a glória de Deus queimar aqui, meu Deus. Ai, ai, ai, meu Deus, está queimando. Está queimando, está queimando, meu Jesus. Ai, Jesus. Meu Deus, é hoje, vem obreiro, vem obreira, venha servo, venha serva, é hoje que Jesus vai batizar crentes aqui. Abacato que tequemendio, riaquele barcobo toquemifo, ramanto que mandoras tequebedestia, rique praz tequebadas tebebede, riquelerebe querebe coromoto comudu, rique plapla tequerebe tuquimidi, rique tocomodo coia cachaia cotuquimifo comodo que me derrede, riaquele. Chabadas tete dede, e que chequebe restequebe, e rique pouco tchucumum de fostere basterre, deixa a glória de Deus te tomar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Seja glorificado, engrandecido, aleluia. Liga no céu. Só quem é vitorioso, levante as mãozinhas. Só quem é vitorioso, diga glória a Jesus. Se você crê que a vitória é tua, diga bem alto, aleluia! Este lugar vai primeiro. Tem o som deste lugar. Lavareta, fogo santo. Meu Deus! Prepare-se. Gente, frio vai. Vai queimar. Amém. Se tiver alguém rir, aleluia, o rato vai sair daqui. Deus está aí. Porque eu paro. Deus está juntinho de você. A glória do Senhor está do seu lado. Ela está presente aqui. Comece agora a glorificar. A glória de Deus está neste lugar. Comece a sentir a unção de Deus que o nosso corpo é de Deus. Comece a glorificar. O glória de Deus está neste lugar. Comece a sentir a unção de Deus que o nosso corpo é de Deus. Vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer neste lugar. Vai, vai, vai, vai, vai. A glória de Deus vai se manter. Thank you. Receba línguas estranhas pela primeira vez. Solta a tua língua. Seja queimado com labareda de fogo. Deixa o outro na agulha aí. Nós vamos mandar 10 glórias gostoso para Jesus. Segura, segura, ó. Foram 6 dias de carnavais. 6 dias de prostituição. Meninas voltaram para casa grávidas. Pais e mães estão chorando agora, porque exames de vírus de HIV vai estar de montão na casa de pessoas. Isso não acontece no meio dos crentes. Não, não. Muitos adolescentes morreram no carnaval em São Paulo e no Rio. Jovens vieram da Europa, foram roubados, sequestrados. Foram 6 dias gritando lá no Sambódromo. E é 24 horas sem parar. E num ambiente desse, às vezes, dá medo. Tem crente que está igual parasita. Múmia! Tu é feia! Se é pro mundo, tava pulando até agora. As banhas estavam assim, ó. Para Jesus, sua coisa. Você não quer dar lugar, não, né? Quando você era do mundo, você bebia cachaça a noite inteira e não tinha preguiça de manhã voltar para o mesmo bar. Beber do vômito que jogou na rua. Aqui se trata de céu. Céu, céu. É privilégio receber o céu dentro de si. Só para quem gosta de Jesus. Vamos mandar 10 glórias para abalar o inferno. Arrancar Satanás do ambiente. Se ele tiver em Cubatão, eu acho que a partir de agora ele vai voltar para o inferno. Quer ver? Só quem tem glória na alma. 1, 2, 3, dê glória. 1, 2, 3, dê glória. Só quem acredita que a luta foi embora. 1, 2, 3, dê glória. Só quem confia que o anjo está lá dentro de casa, dê glória. Isso aqui é para quem acredita que as promessas vão se realizar. Manda glória. Só quem está cheio de Deus, manda o 7º glória. Quantos acreditam que tua família será salva, manda o 8º glória. Que o diabo não tem poder na nossa família. Manda glória para Jesus. Segura na mão do irmão agora, porque a gente vai voar, vai decolar. O crente mais geladinho que tiver aqui vai voar nas asas do Espírito. Meu Deus, tá demais, tá demais, tá gostoso. Eu vou contar até 3. Você vai sair do chão. E com toda a alegria que Jesus lhe deu, você pega a luta, junto com seu irmão, joga debaixo do pé, pisa em cima dela. E pode dançar no Espírito. 1. Diga amém. 2. Diga para o irmão, vamos decolar. 2,5, diga para ele, está começando. 2,90, diga, a turbina está no ponto. Só quem tem glória, grita! Joga a luta no chão! Esmaga! que fazemos fogo está aqui. Diga amém, diga glória. Está eu, só tu em ti. Entra no fogo, caminha nas águas e se amornalhar. Esse Deus nunca falha. Esse glória, glória. Aleluia, aleluia. Eu posso ouvir a sua voz. Meu Deus, o Deus que caminha do povo está em mim. Aleluia, aleluia. Eu providência Israel em que tomar e assim tu é. O teu poder eu posso sentir hoje nesse lugar. Da fornalha o teu servo livrou, o fogo não pode queimar. O teu vitrão é do fogo que está entre nós. Adoro o quadro homem da fornalha. Adoro o quadro homem da fornalha. Adoro o quadro homem da fornalha. E eu entrego a lei de Deus fora. Mas adoro o quadro homem da fornalha. Adoro o quadro homem da fornalha. Adoro para o homem. Aleluia! E o fogo não vai se queimar, porque o quarto homem da fornalha está presente e vai te tocar. Mas adoro o quarto homem da fornalha, adoro o quarto homem da fornalha, adoro o quarto homem da fornalha, fiel e verdadeiro e não falha. Mas adoro o quarto homem da fornalha, adoro o quarto homem da fornalha, adoro o quarto homem da fornalha, fiel e verdadeiro e não falha. Mas adore. Ele está neste lugar. Adore. Ele presente está. Adore para o homem. Adore para o homem. Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Adoro quatro homens da fornalha. Adoro quatro homens da fornalha. Fiel e verdadeiro e não falha. Deus está nesse lugar. Mas adore. Ele presente está. Adoro o quarto homem da fornalha. Adore o rei. Aleluia. Mas adore. Ele presente está. Aleluia. Adore ao rei, ele presente está. Ele está nesse lugar. Mas adore. Ele presente está. Mas adore ao rei, adore para o homem. Adoro o quarto homem, e é verdadeiro e não falha. Ele presente está. Oh, aleluia! Adore. Aleluia. Somente quem está alegre da glória a Deus. Qual é o tema, irmão, dessa campanha aí? Como é o nome do tema da campanha? Quebrando as barreiras, estando o impossível. Pega na mão do...